Expresso, mais que um programa, uma referência. Expresso. Onze horas 25 minutos, programa Expresso até uma da tarde aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Eu recebo aqui mais uma vez, nesta edição do programa Expresso, meu grande amigo Juninho da Capoeira, vencedor da categoria política no troféu Expresso, nesta quarta edição do troféu Expresso. Juninho, mais uma vez, seja bem-vindo ao Expresso. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia a todos os ouvintes. Satisfação enorme estar aqui mais uma vez. Satisfação é toda minha numa época de festa, né, Juninho? Capoeira, carnaval principalmente, capoeira todo dia pra você, né? Mas agora é carnaval, né, Juninho? É carnaval também, né? Eu acho que tem tempo pra tudo, né? E o carnaval também, querendo ou não, é uma manifestação popular, né? Muitos falam de não ter o carnaval, mas o povo quer o carnaval. E uma manifestação que você faz parte também, através do Raulzitos, né? Ah, com certeza. Aí um dos blocos mais... Quanto tempo já tem o Raulzito, Juninho? Olha, deve ter quase 20 anos. Já até perdeu as contas. Já até perdi as contas. Tem 20 anos, mais ou menos. Ah, por aí. Quando o carnaval começou a ficar quente em Guaranés, o Raulzito começou também, né? É, do tempo do Trio Elétrico. É. Lembra lá no Banco Real, ou lá no Júnior, né? É, teve no Banco Real, no Júnior. Já existiam os Raulzitos. Já existiam os Raulzitos. E o carnaval desse ano? O que você tá achando dessa programação desse ano? Ficou boa, ficou bacana, politicamente falando, não como folião. Olha, politicamente falando, eu tenho que concordar aí com o diretor de cultura, o Preto, né? Que é uma grade muito boa. Com certeza, uma das melhores programação que o carnaval vai ter. Mas é melhor que os outros anos, a grade do carnaval desse ano é melhor que a dos outros anos? É melhor que a dos outros anos. Muita gente pode indagar, mas não é tão boa quanto a de outras cidades da região. Qual a argumentação que você tem? É tão boa quanto a dos outros carnavais da região ou não? Olha, eu acho que sim, que é tão boa, né? A gente não pode ver só o quesito bandas, que bandas estão ótimas, mas a questão da segurança, né? Tem tendas, acomodação, a chuva não atrapalha. Eu acho que isso é muito importante. Ontem, principalmente, né, primeiro dia com chuva, tinha muita gente comemorando, né? Carnaval de Guaranés tem tenda, as outras cidades tem não tenda. Tinha, né? Muita gente tava brincando com isso no Facebook. Juninho, mas o carnaval, assim, tem muitas cidades aqui no Brasil que cancelaram o carnaval por causa dessa crise que o Brasil vive, você sabe muito bem disso. Se você tivesse o poder e da caneta de fazer ou não fazer um carnaval, você preferiria o carnaval para investir mais em saúde, em outras áreas do município, ou não você manteria o carnaval? Olha, sabe o que eu faria? Faria aí, tipo... né, uma pesquisa, né, me fugiu o nome, como que é o nome? Pesquisa da população, da de população, opinião? De opinião, né, plebiscito. Plebiscito da população. Da população, né, porque uns é a favor e outros é contra. Sempre vai ter isso no carnaval, né? Tudo é assim. Tudo é assim. Tudo é assim. Né? Às vezes faz, aqueles de plantão vai ser contra. Se não faz, vamos ser contra do mesmo jeito. Então tem que ter um plebiscito. Seria o ideal. Seria o ideal para a população opinar se queria ou não o carnaval. Isso. O carnaval de Guaranés, você que está sempre por dentro, é considerado, ainda é considerado, um dos melhores da região. A estrutura que foi montada lá, tá, você já chegou ontem, você foi no carnaval, Juninho, ou não? Fui no carnaval ontem. A estrutura, a organização, segurança, está contento? Está contento. Tá dentro de tudo que você esperava? Questão de acessibilidade, que eu vi você reclamando lá no Facebook. Deram um jeito? Ou você que teve que dar um jeito? Olha, eu enviei um ofício, tá? Isso é muito importante aí para os deficientes físicos, tá? Eu enviei um ofício. O diretor de cultura Preto para os deficientes físicos vai, que tiver com veículos, vai até lá a Casa da Memória. Ele vai dar um crachá para entrar e poder estacionar o carro mais perto da festa. Mas isso é um avanço, né? É, com certeza é um avanço. Mas a questão da sua acessibilidade na Câmara, foi resolvido o problema? Foi resolvido. Foi resolvido também. E por que erraram esse ano de novo? Se o ano passado a gente falou sobre esse assunto, de novo esse ano? De novo esse ano. O que aconteceu? Falta de comunicação? O que foi? Olha, não sei. eu cheguei a enviar um... Né? Eu perdi a quinta, perdi a sexta. Na segunda, eu fiquei quase uma hora esperando alguém retirar a placa, não retiraram. Eu tinha reunião de comissão, né? Quase cheguei atrasado. Então, eu fiquei ligando na Câmara até resolver o problema. Aí eu tive que oficializar um ofício ao presidente da Câmara. E esse enviou o ofício para a prefeitura. Aí, nos outros dias, já estava liberado. Resolvido o problema? Resolvido. Desde que você entrou na Câmara como vereador, você tem lutado pela acessibilidade, né? Melhorou a situação, Juninho? Ou você está gritando e ninguém está te escutando? Ah, tem muito melhorado, eu acho. Entendeu? Mas eu tenho mais 3 anos. Eu penso o seguinte, se daqui 3 anos eu não for mais vereador e não fizer por essa classe dos deficientes físicos, mas ninguém vai fazer, porque já passaram. Já passou vereador lá, deficiente físico, e não fez nada. Entendeu? Por isso. Então eu tenho essa bandeira, né? Talvez uma das maiores, eu já falei isso, né? Controvérsias minhas e do prefeito João Carlos, seja essa questão da acessibilidade, porque eu não tenho acesso na prefeitura, nos departamentos, nada. Entendeu? Tem que melhorar essa parte. O que você já conquistou levantando essa bandeira nesse primeiro ano aí de mandato, Juninho? Qual é a maior conquista que você vê? Não, essa daqui realmente foi uma luta minha, a primeira conquista, ou pelo menos a primeira sementinha, né, disso, né? Olha, pelo menos eu estou conscientizando, né, os políticos, o prefeito querendo ou não, ele está sendo, eu também estou conscientizando ele da importância da acessibilidade, né, está aí tendo grandes investimentos no Brasil todo sobre mobilidade urbana, né. Tudo que se fala, eu participei de quase todas as conferências que tiveram ano passado, todas elas falaram da acessibilidade, independente das suas áreas. Então essa conscientização que eu estou pregando para a população, para a área política, talvez seja uma das maiores conquistas. Começando aqui com as perguntas dos ouvintes, o pessoal pode enviar a pergunta para o 9124-8325 ou então para o 3555-8896. Pedro Augusto está perguntando por que o aumento do salário do funcionário foi tão mal, Juninho? O que que aconteceu? Vocês não estão lá para defender os funcionários e o povo? Por que que não teve esse aumento, não foi um pouquinho melhor? Na verdade, não teve aumento, né? É. Ele apenas colocou o índice e colocou 0, alguma coisa lá, porque senão quem ganhava salário ia ficar abaixo do salário. E isso é contra a lei, entendeu? Então não teve aumento, mas isso veio da prefeitura. E os vereadores, lógico, poderiam fazer uma emenda, tentar negociar, né? Mas a maioria, como sempre é a votação, a maioria opinou por fazer aquilo, porque senão eles não iam receber o aumento naquele mês, mas isso não é desculpa, né? Essa foi a alegação? Essa foi a alegação. Giovanni Moraes, parabéns, Juninho, por você não se limitar aos seus problemas e ter a presença física e espiritual em todos os lugares. É o Giovanni Moraes que está mandando esse abraço aí para você. E abração, Giovanni, que também é funcionário público. E deve ter reclamado bastante, né? Deve, o Giovanni fala. Deve ter reclamado bastante. Reclamou para mim pessoalmente, né? Inclusive no dia da votação desse salário, que eu achei ridículo, entendeu? Eu não votei nem sim, nem não. Você se absteve? Eu me abstive. Não é pior, Juninho? Como que eu vou, ó, se eu voto contra, né, pra ter um salário melhor, iriam falar que, ah, tá contra o aumento, porque tem isso na política, né? Quem é contrário a gente sai falando. E como que eu voto um aumento ridículo desse, Antônio Marcos? Fala a verdade, eu me abstive. Se todos tivessem feito isso, o que aconteceria? Ou votado contra, a gente devolveria o projeto, faria uma contraproposta ao prefeito, né? E ele voltava pra gente, nem que desse mesmo um pouquinho de aumento, que não teve aumento. E não houve nenhuma luta também, né? Não houve nenhuma luta. E eu arco com essas consequências. E o sindicato dos servidores, onde entra nisso? Eles também não brigam pelo esse aumento, por esse reajuste? Olha, o sindicato aqui em Guaranésia, ele é muito, né? Falta um apoio expressivo das organizações, dos sindicatos. Né? Top filiados. Dos filiados. Né? Eu participei de 2 reuniões sobre a insalubridade. Eu acho que está caminhando, né? Mas tem que ter uma participação maior, tem que ter alguém de fora, né? Quer ver se a gente até trabalha sobre, em cima disso, para dar uma assistência, uma orientação maior ao nosso sindicato. Tá faltando, né? Tá faltando. Um pouquinho de ação, não sei se é talvez pela falta de presença e falta de força dos filiados de união, né? Mas falta, né? A gente quase não vê nessa briga aí. O sindicato deveria ter entrado. Com certeza. Pra tentar um reajuste melhor, um aumento melhor, né? Aí também entra um pouco os servidores públicos, né? A maioria tem, acho que tem receio, né? Devido àquelas políticas antigas que tinha em Guaranésia, né? De perseguição. Muitos não comparecem. Essa política acabou, Juninho? De verdade? Ou ela continua ainda? Ah, Antônio Cláudio. Os porões da cidade. Vou te dar a minha opinião, tá? Tô falando por mim. Essa política ainda tem. Diminuiu muito. Mas as perseguições políticas, com certeza, ela ainda tem. Dá pra você dar um exemplo, Juninho? De algum tipo de perseguição que aconteça ainda aí? Que o pessoal seja meio que velado, mas ainda aconteça? Olha, não vou citar nomes, nada. Mas existe uma lei lá que foi feita, não sei se na época do prefeito Silvio Dias, do ex-prefeito Silvio Dias, né? E que ela prevalece até hoje. Você presta um concurso para serviços gerais. Serviços gerais, tanto você pode trabalhar dentro da prefeitura, como no cemitério, como varrer rua, tá? E isso está acontecendo. Já conheço várias pessoas aí que foram desviadas de função por essa crítica, essas, por opinar, né? Entendeu? E não pode reclamar porque está dentro da lei. Essa lei é uma lei feita para os prefeitos fazerem isso, meio camuflada. E não é hora então dos vereadores entrarem e legislar de forma diferente, Juninho? Com certeza, já falei isso na Câmara, em várias reuniões, né? Mas tem que ter o apoio. Os vereadores não podem pensar, né, em reeleger daqui 3 anos, que agora falta 3 anos, né? Entendeu? E trabalhar de forma... Não que eu estou falando que todos fazem isso, né? Mas a grande maioria faz, Juninho? A grande maioria faz. O pessoal não trabalha pensando no hoje, muito menos pensando na sociedade. Pensa mais em, em volta do seu próprio umbigo nas próximas eleições. Querem se promover, querem tirar fotos, querem... Ah, tem... Ali tem vereador até de informação, né? É. Como é que é o vereador de informação, gente? Um deputado solta um pum lá em Brasília, já ele tá informando aqui. Aí o que que acontece? A população acha que aquele vereador tá... que conseguiu, né? E ele... Até aconteceu várias vezes, até o seu nome uma vez foi incluído nisso foi. Também. Foi. Aquela vez foi propositalmente. É, eu me lembro, eu não lembro qual você foi. Você viu que depois que eu fiz aquilo lá, deu até uma acalmada? Só pensa duas vezes antes de publicar alguma coisa. Mas aconteceu no final do ano passado, aconteceu isso de novo. É, acontece. Bom, já que você está falando disso, por exemplo, o Odair Cunha colocou uma emenda para uma verba para o Centro Cultural. Centro Cultural. Você colocou no começo desse ano, no final do ano passado, a respeito do Clésio Andrade também tinha feito esse pedido. Quando sair essa verba, você vai falar que você conseguiu essa verba? Olha, eu estive pessoalmente com o Clésio Andrade, né? Tem fotos com ele. E juntamente com... A gente juntamos o grupo, juntamos também o Ivair Nogueira e conversamos com o Clésio. E o Odair Cunha também. A emenda é do Odair Cunha. Estava parada, né? Todos sabem que estava parada, né? E teve essa impulsão do senador junto a Marta Suplicy. E a verba saiu. Não caiu, se eu não me engano, eu nem fiquei sabendo se caiu no cofre da prefeitura, né? Mas há boatos por aí. Chegou a verba. Tá a verba. Ó, o que tá rodando na rua, porque a gente não tem certeza que muitas coisas não chegam até a gente, é que essa verba foi depositada numa cidade do Paraná. A verba desviou, Antônio. Ah, tá. Mas, consegue... Não por má fé. Não por má fé. Tá? Mas ela vem pra Guaranésia. Até nisso. Até nisso. Que coisa. O Dair Cunha, eu fiz uma pesquisa para saber quantos votos o Dair Cunha teve aqui em Guaranésia. Teve 1.198. 12% da população votou e ele só conseguiu isso para Guaranésia. É muito pouco, né? Ah, é muito pouco, Antônio Cláudio. Muito pouco. Eu poderia ter feito mais, né? Na verdade, o PT, que é porque ele é federal, deveria, né? Deveria fazer um pouquinho mais, né? A gente não tem visto muita coisa do PT aqui em Guaranésia. Rogério Correia, por exemplo, conseguiu quase que nada para Guaranésia. A gente conseguiu uma verba que o Tiaguinho da Prata pediu pro pessoal da Associação da Folia de Reis lá, mas teve 439 votos. A maioria desses deputados, tanto estaduais quanto federais, vem aqui em Guaranésia, pegam os nossos votos e depois viram as costas para a cidade. Ah, é complicado. Esse ano é o ano de eleição, Juninho. Como é que você vai trabalhar isso? Quem, você já está definido quem você vai estar apoiando nesse ano? Bom, só o estadual. Estadual eu estou com o Ivair Nogueira, né? Ele destinou aí a van, que vai, né, uma luta nossa para puxar as crianças, para dar segurança para a criançada da capoeira, né? E destinou também uma verba para o campo do Guaranésia. Mas mesmo assim ainda é pouco, né? Ah, é pouco, né? A gente for analisar com 1.259 votos, mas estava demais, porque ele foi o deputado eleito mais votado em Guaranésia. Ele é o majoritário, então, né? Então, mas aí chega aquela questão das janelas, né? O prefeito tinha que abrir mais janelas. E ele tem... Ele não abre muita janela para a oposição. Não tem uma... Questão da distância não influencia um pouco também? Não seria melhor o PMDB ter algum deputado mais próximo aqui da gente, Juninho? Do olha, mesmo partido, é claro. Alguém do PMDB por aqui? Olha, essa distância não faz muita diferença não, Antônio Cláudio. Né? Se tiver uma verba para vir entre a cidade vizinha daquele resíduo, o Guaranésia, ele vai optar por qual? Onde ele tiver mais força política. Aqui em Guaranésia, então, seria viria para cá? Viria. Inclusive na campanha, né, aqueles asfaltos que ele... Né, o bairro Santa Bárbara foi verba do Vair. Aquela rua aqui, da Igrejinha de Santo Reis. A famosa rua do Zé Pretinho, né? Foi tudo verba do Vair Nogueira, né? Lá na Prata, aquela rua do cemitério, que foi verba. Mas isso não foi falado em campanha, né? O prefeito pegou tudo pra ele, que ele as votou. Ah, mas os adversários usaram, eles falaram, né? É, então. Na campanha não podia falar também, é, não jogava, podia, né? Jogava voto pro outro lado. Mas, ô Juninho, o Ivair Nogueira, então, tá definido. A questão do deputado federal, você ainda não definiu o seu apoio? Não, eu não defini, né? O PMDB de Guaranésia hoje, ele tá reestruturado. Então a gente está trabalhando em grupo. E está unido o PMDB de Guaranésia? Porque nas últimas eleições houve um certo clima, um certo racha, vamos dizer assim. Não tão grande, mas houve. Está unido de novo o PMDB? Está forte novamente, como sempre foi historicamente em Guaranésia? Olha, o PMDB sempre vai estar forte. O que está acontecendo agora é que está novas ideias, né? Não tem mais aquilo de antes. Os caciques estão ouvindo todos agora, Juninho? Com certeza. Não tem mais aqueles caciques, né? Eu acho que a vez deles, né, tudo que eles fizeram pelo PMDB tem que ser respeitado, né? Mas eles têm que ouvir agora nós, né? Quando eu falo nós, são os novos integrantes do PMDB. As novas forças. As novas forças políticas. E isso está sendo bem conversado, bem respeitado, né? Não há mais aquela pressão que... Tanto é que você vê que todo projeto bom que tem para Guaranésia, eu voto a favor. Antes não tinha isso, Antônio Cláudio. Não, antigamente não. Se você contra, é contra, é contra. Quanto pior, melhor, né? É. Entendeu? Então o PMDB sempre foi e vai continuar forte. E vem com tudo nas próximas eleições. Viu? Você tem votado muito a favor do prefeito João Carlos? Mais a favor ou mais contra? Mais a favor. Entendeu? Porque também ele tem as falhas. Mas o que é bom para a cidade, a gente tem que votar, né? Que é para o progresso da cidade. O Giovanni aqui mandou mais uma pergunta. Isso aqui é até bom ele levantar isso aí sobre a cidade. O que você fala sobre a limpeza pública? A cidade está sempre suja, de acordo aqui com o Giovanni Moraes. O que, que você fala sobre isso, Juninho? Algo que realmente a gente percebe isso, né? Infelizmente. Olha, a cidade, na verdade... Né? Até ele, o Giovanni, já cobrou aí um calendário, né? Mas esse calendário tem que ser feito. Inclusive já foi feita uma indicação do vereador Júlio nessa questão, né? Tem que ser feito, mas tem que ser respeitado também pela população. Principalmente, não? Porque, na verdade, tem muitas casas que você tira, né, o entulho hoje, quando é, se tira na parte da manhã, à tarde já tem entulho lá. Né? Juninho, mas é tão difícil fazer esse calendário? Olha, foi enviado por pedido ao prefeito. Né? E tá aguardando, mas o que é sentar numa mesa e resolver isso? É difícil? Olha, Antônio Cláudio. Qual é a alegação por não ter um calendário? Estamos esperando a resposta. Outra questão que eu gostaria, até ontem eu estou conversando aqui com um ouvinte aqui do programa, ele me falava a respeito de, não vou citar o nome dele, porque eu não pedi a liberdade para ele para poder citar, mas ele falou a respeito de multas. Não está na hora da gente multar as pessoas que jogam entulhos e não respeitam a rua? É um desgaste político? É, mas é a única solução, pelo menos isso me parece ser assim, Juninho. Então, isso aí resolveria o problema. Aí cai naquela questão, né? Eu não vou multar porque eu perco o voto. Né? Isso tem que acabar. Inclusive, eu já pedi não só essa questão de lixo, mas também, né, a construção de calçadas, até em trechos perigosos. E foi alegado que era particular e a prefeitura não podia fazer nada. Entendeu? Então, eu acho que está na hora de fazer uma lei para resolver esses problemas. Né? Principalmente, vou te citar um exemplo. Pedi uma calçada no ano passado e eles, dessa vez, pedi de novo as margens do Corguinho do Brito e naquela rua Jamil Isaac que desce. Tá? Se você for lá em horário de aula das crianças, não tem calçada, tá? Eles, e carros, motorista não respeita os alunos, buzinam, tá? Não importa se é de maior ou de menor, xingam, que eu já presenciei, que eu tô lá, né, todo dia. Xingam, é, ali anda, né, todo mundo no meio da rua, né? Não tem. E aquele Corguinho do Brito é um depósito de lixo. Lixo e pasto. Lixo jogado pela população. Pela não população. Tem onde jogar esse lixo. Pela população. Que uma calçada resolveria os dois problemas. Mas aí alegou questão do meio ambiente, né? Aquela. Isso tudo não é questão, não é. Acaba não sendo a falta de união de todo mundo para resolver o problema, que não é problema assim, meu Deus, isso não tem jeito de resolver. É questão de conversa, de conversa, comunicação. Conversa, bom senso. Né? Aí entra o tal do bom senso, né? Não é bom senso para fazer uma irregularidade. É um bom senso para salvar as crianças, né? E resolver. Por que não consegue ter essa conversa, Júnior? Olha. Por que não consegue ter essa conversa? Porque vocês, vereadores, não sentam, não tentam chegar a um acordo? Ou eu estou sonhando com um mundo perfeito que não existe? Antônio Cláudio. Afinal de contas, todos vocês foram eleitos para representar o povo. Para representar o povo. Por que não está acontecendo isso? Olha, tem vereador, tá? Que o prefeito pode estar errado, o projeto pode estar inconstitucional, tá? Quem vai na Câmara sabe disso, inconstitucional, mas ele está plantado ali para defender. Independente, parece de que põe uma tapa a ele, né? Independente disso, então não tem como você, tem que ter uma união maior dos vereadores, concordo, essa Câmara já evoluiu muito na questão de transparência, tá lá o projeto agora do do voto secreto, tá? É importante, né? Extremamente é muito importante. Tem que mostrar a cara, independente se vai agradar ou desagradar. Mas esses projetos que chegam lá pra vocês, que estão de forma ilegal, assessoria jurídica não vê isso antes de chegar na mão de vocês? Isso aí foi uma briga muito grande minha, do vereador Ismael, né? Tenho muita admiração pelo trabalho dele também. Não somos o mesmo partido, mas temos quase que uma visão mais. Mesmo pensamento, mesma linha de pensamento. Né? Porque o jurídico, né, esse último projeto que teve lá do nome da creche, deu uma polêmica danada nesse projeto. Mas o jurídico não colocou. É constitucional. Não é. Não, é inconstitucional. Joga para os vereadores. Aquela época do terreno, ele mandou um projeto lá, né? Fui taxado, fui. Até eu e o Ismael, né? mandou um projeto lá dizendo que, foi feito errado na época do, citou até a fábrica, na época do Gilbertinho, né? Se os vereadores podem fazer isso agora, pô, tá mandando a gente fazer o erro do passado. Repetir o erro. Entendeu? Então é complicado, Antônio Fábio. É. Outra questão que eu gostaria de levantar com você, foi também motivo de polêmica ano passado, é uma coisa que geralmente é criado por fakes no Facebook, eu não dou muita atenção para isso, porque fake para mim e nada é a mesma coisa. Questão das viagens, mas foi assunto de polêmica, porque em Arceburgo também é polêmica isso, estão até votando lá e a gente vai em breve ter informações sobre Arceburgo. Questão das viagens, que o vereador Juninho estava gastando mais que os outros. O que, que você responde sobre isso, que é um assunto também que é requentado, né? Dependendo do interesse de quem promove esse assunto. E aí, Juninho, o que, que você tem a responder sobre isso? Esse negócio de fakes, né? Inclusive, eu deletei todos os amigos meus que eu não conheço e que não tem foto no Facebook. Eu tenho um de rede social, Facebook de rede social particular meu, que é, né? E tem um para trabalho. E eu acho que viram que não conseguiram pegar eu em nada, né? Porque eu sou, né? A gente erra. Não vou falar que a gente não erra, porque ninguém é humano, quem é humano sempre erra. Mas eu procuro trabalhar em cima, para não cometer erros. Aí pegaram nesse assunto das viagens, né? Eu sou o vereador que mais gasta, vou continuar sendo o que mais vai gastar, tá? Porque eu tô trabalhando, né? E eu tenho direito a um acompanhante, então meus gastos serão sempre dobrados. E eu vou onde tem acessibilidade. Eu não vou sair daqui e arriscar minha vida nessas estradas perigosas, né? Porque eu viajo para o Rio, viajo para São Paulo, viajo para todo lado, fora da política, né? Só Belo Horizonte que eu vou pela política. E essa estrada de Belo Horizonte é muito perigosa. Então eu não vou deixar minha família aqui para ir daqui em Belo Horizonte, né? Representar 19 mil habitantes, que é Guaranésia. Eu não estou indo lá representar um ou dois, e ficar em qualquer lugar, não posso. Então o hotel que eu fico, ele tem rampas, elevador e quarto para deficientes físicos, tá? Vou em restaurante que tem adaptações, para não usar qualquer banheiro, e eu tenho direito a um acompanhante, e esse acompanhante, né, entra na minha despesa. Então, é isso, que o pessoal pegou só o valor total e já... Não, jogaram lá. E como o site da Câmara estava, né, coloca só o dia, a data de saída, né, tipo, se eu vou a Belo Horizonte no dia 5. Coloca, né, um valor, não sabe quantos dias você ficou. É, joga tudo ali, na prestação de contas. E isso aí jogaram que eu tinha gastado, acho que R$2.000, eu fiquei quase uma semana lá, e pegando curso, tá, congresso. Porque também eu não posso chegar na Câmara e trabalhar sem noção de nada. Eu viajo, vou, tá? Minhas viagens para pegar curso são proveitosas. Vou no deputado. Então, eu estou representando 19 mil habitantes. O custo-benefício do vereador Juninho está sendo bom para a cidade? Essas viagens que você faz, ele está trazendo retorno, Juninho, para Guaranésia? Olha, eu fiz a prestação de contas, tudo, né, para aquele fake, mas ele, fake, ele não tá satisfeito, né? Eu coloquei uma coisa, ele jogou outra. Coloquei outra coisa, ele jogou outra. Né? Então foi, fiz essas viagens, foram 70 mil, né, que eu consegui dos deputados, mais a influência política, que isso com certeza conta muito para a cidade, entendeu? E eu não vou inibir por causa disso. Aí vem aquela velha história, né? Ah, o vereador consegue por fax, por telefone? Pô, então me conta qual deputado que faz isso. Entendeu? Primeiramente, você tem que estar lá, ele te dá a verba, mas você tem que estar lá para tirar foto com ele. Isso é uma realidade. É, tem que estar lá. Ele é uma realidade. Ele também precisa disso. Entendeu? Aí, agora, vereador da... Eu não vou citar nessa, mas... Põe vereador da gestão passada, que ficou só dentro da Câmara, para você ver se tá lá hoje. Não tá. Você não quer repetir a dose, né, Juninho? Entendeu? Você pensa já em reeleição? Por exemplo, ano que vem vamos ter um novo presidente da Câmara. Você pensa em ser candidato, de repente, a presidente da Câmara? Ou isso é algo que você vai decidir mais depois das eleições? Olha, eu particularmente não pretendo ser presidente da Câmara. Até porque eu perderia, né? Então, mas a gente já tem aí. Perderia? Eu não entendi isso. Explica pra mim, pô. Eu acho que eu não obteria a maioria dos vereadores. Ah, de voto, você fala. De voto dos vereadores, né? Porque eu falo, né? Às vezes, quando você fala, mostra as dificuldades, as coisas da cidade, no meio político você não é muito bem visto. Há aquelas distorções, né? E lá eu sou taxa meio como o vereador polêmico. Vereador rebelde. Né? Mas na verdade eu não sou polêmico, eu sou realista, né? É muito diferente. Até voltando, pegando esse gancho que você falou, essa questão de polêmica aí, citando até o pessoal que usa muito fake no Facebook, que bom, ô Juninho, eu acho, né, que essas pessoas que usam fake dessem a sua cara, né? E mostrassem realmente quem são. Porque eu vejo muitos fakes que têm informações até privilegiadas, né? Coisas que a gente não sabe de onde eles tiram. Mostre a cara, porque aí a gente vai poder ir atrás, pesquisar, porque como fake fica difícil, né? Você acreditar e até saber qual é o interesse real desse fake. Porque a grande maioria desses fakes, eu acredito, não tem como a gente provar isso, são candidatos derrotados nas últimas eleições ou pessoas que têm a intenção de ser candidato nas próximas ou, de repente, até os próprios vereadores ali que queiram derrubar o colega. Então fica difícil a gente dar valor aos fakes da vida, né? Ah, fica complicado, né? Por isso que eu deletei todos. Fez muito bem, Juninho. Vou até aproveitar a presença aqui do Oswaldo aqui, que é da imprensa, né, aqui de Guaranese. E a imprensa, a relação da imprensa com a Câmara? A imprensa age de forma correta, Juninho? Ou tem horas que realmente exageram ou pensam nos próprios interesses? Pode incluir o programa aqui que não tem problema nenhum não, viu? A gente sempre dá liberdade para a pessoa falar o que pensa. Não, a imprensa, né, eu gosto da imprensa. Já quando eu fui para, né, que eu fui ver, que eu venci as eleições para ser vereador, né, muito antes de assumir, né, eu já tinha esse compromisso com a imprensa. Toda vez que chamado para falar bem ou para falar mal, eu compareceria. Eu sou aberto à imprensa para críticas, né, para opiniões, entendeu? Mas às vezes tem imprensa que eles extrapolam um pouco, né? Muitas vezes tem uns que extrapolam. Exageram um pouquinho? Exageram, né? Reclamações da saúde guaranesiana, estão exageradas ou realmente a saúde está numa situação precária? Ah, Antônio Cláudio, eu não posso falar aqui, né? Como vereador, eu também sou culpado, eu me incluo como todos nós vereadores, o prefeito é culpado disso. Não posso também falar que eu sou santo, mas a saúde está ruim, né? E não tem luz no fim do túnel, Juninho? Não dá para a gente imaginar que vai melhorar? O que é? Falta de dinheiro na saúde? Olha, Antônio Cláudio, e dinheiro parece que tem, chega na saúde. Onde que está o problema, Juninho? É uma falta de conscientização para a população, que às vezes quer para ontem e não é assim, até no particular não é assim. A gente vai marcar uma consulta médico particular é daqui a um mês, né? É desse jeito, infelizmente, determinadas especialidades. O que está faltando, Juninho? Dá para você apontar onde está o erro? Antônio Cláudio, eu vou falar o seguinte, o que acontece quando atrasam exames, né? Eu não tenho essa informação, né? Eu acho que passou da hora, eu vou pedir essa informação, como tal, como não foi pedido ainda. Já foram feitas várias reclamações dos vereadores, manda para o prefeito sobre atraso de exame, mas eu vou fazer esse pedido diferente, né? Será que os laboratórios estão sendo pagos em dias? Ou será que está quitando a conta de 3 meses atrás para liberar o desse mês? Aí quita o de 2 meses atrás para liberar mais um pouco para esse mês. Entendeu? Eu vou estar essa semana, depois do carnaval, enviando esse ofício para ter essa resposta. Porque, a meu ver, Eu acho que isso está acontecendo. A saúde está devendo para os laboratórios. E o que, que ela faz? Paga um exame de 5 meses atrás para ter o de hoje. Aí vai enrolando. Ele nunca vai estabilizar. Não sei. Mas isso eu vou... Isso é o meu ver. Mas eu vou regularizar, documentar, porque hoje tudo tem que ser documentado. Tem que ser documentado. E depois eu te aviso. E assim, quando você tiver isso, você vai falar aqui no programa, mesmo que seja por telefone, para a gente sanar essa dúvida aí. Com certeza. Né? Por favor, pergunte para ele sobre a cesta básica para os funcionários. Não colocou o nome aqui. Fora de cogitação, né? Olha, se não deu aumento... Imagina a cesta básica. Imagina a cesta básica, né? Juninho, deixa eu te passar aqui então o nosso troféu expresso desse ano, mais votado aqui na categoria política, né? Este ano, Felipe Laudade e Diego de Castro foram os finalistas junto com você. Até aproveitar aqui para mandar um abraço aqui pro Laércio Sintra, que está ouvindo o programa, mandou aqui os parabéns ao Juninho pela conduta como vereador e também pelo troféu expresso. Laércio, que venceu 2 vezes o troféu expresso. Você também recebe pela 2ª vez. O ano passado foi o troféu especial, né? E esse ano, como destaque político 2013, tá aqui na sua mão, Juninho, nosso troféu expresso 2013, a 4ª edição do troféu. Parabéns, que você continue sendo esse político que você é, independente das pessoas concordarem ou não com a sua opinião. Você tem a opinião que você mantém e lute pelo que você acredita, porque está faltando gente assim na política guaranesiana, né? Que haja pela sua consciência, não pelo que os outros mandam. Muito feliz, né? Por ter aí essa confiança da população, né? Porque você vê, eu não disputei, eu disputei com o presidente da Câmara, né, nas finais. E com um vereador que teve uma votação... Aí, Gil, você já ganhou o troféu expresso também. É, uma votação muito alta, né? Então, fico lisonjeado, né? Apesar das críticas, eu vejo que, como vereador de primeiro mandato, isso é uma prova que eu estou no caminho certo. Erros sempre vai ter, né, Antônio Cláudio? A gente nunca é perfeito. Mas agradeço a população, né? Aí, todos que... confiaram e confiam no meu trabalho, né? A Silvana, que está sempre do meu lado aí, né? Você esquecesse dela também, Juninho? Ó, depois, e... né? Mas ela, muitas vezes, ela me puxa a orelha. É, né? É. Como é que chama a dança que a Silvana faz mesmo? Jumba, né? Tem que trazer a Silvana, vou falar da Jumba, né? Então, né? Aí ela sempre me puxa a orelha, né? E galera lá da família Artifila que me apoiam muito, né? E todos os guaranesianos. Que eu possa trabalhar muito pela população aqui de Guaranésia, de Santa Cruz da Prata, da zona rural que está precisando, né? Então, eu fico muito feliz com esse troféu, Tom Crowley. Valeu, Juninho. Obrigado pela tua participação aqui no Expresso. E mais uma vez, parabéns. Oh, eu que agradeço. Estamos sempre juntos aí. Valeu. Um abraço, Juninho. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho para conversar com outro Juninho, Juninho Ju, que venceu a categoria Esporte na 4ª edição do Troféu Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência.